quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você pensa. Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Me diz o que eu te fiz pra você estar falando de mim. Ainda não entendi. Se ele não te escolheu, tem que aceitar que você Instagram, Daniel Cardoso DJ. Vem cá, me diz o que eu te fiz pra você estar falando de mim. Ainda não entendi. Se ele não te escolheu, tem que aceitar que você já com